começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marquinho. Boa noite, querido. Um prazer estar aqui. Como é que estão as coisas? Eu não sei se eu digo boa noite ou boa tarde, porque são 18 horas em ponto, não viro. Agora sim, boa noite, Marco Antônio. Tá. Porque essa pergunta eu já fiz do ar umas 3 vezes, falava pra mim. Depois de 18 e 1 segundo, é de noite, correto? Então agora já passou. É 18 horas, 1 minuto e 19 segundos. O seu convidado já está no ar, Marco Antônio. Ah, cara, querido, uma honra. Seria muito abuso, tu achas melhor a gente chamá-lo ou de repente tocar a música essa que tem a ver com a entrevista? Podemos sim. Tá, vamos lá, aguarda aí um pouquinho, querido, a gente já tá falando contigo. Você mandou no começo ou no fim? Bem no comecinho, depois do título ali. Achei. É um nome francês, porque a gente é chique. Não, nós somos muito chiques, só tomamos Dom Perignon 55. Vamos lá, Rogério. Bain dans les poches, la gavroche et l'œil malin. Il va, il vient, il est sur tous les chemins. Cheveux au vent, trottinant avec son chien. Secours, je sais bien où le trouver. C'est ta ta ta ta ta ta qui fait s'envoler au loin les nuages de tristesse. Car ta ta ta ta ta ta ta c'est le soleil du matin et c'est la joie qui revient. Autour du monde, il vagabonde sans fin, menant la ronde avec ses fidèles copains. Hurlu, berlu, farfelu, qu'on aime bien. C'est ta ta ta ta ta ta et le secret qu'il ne tient. E o Marco Antônio vai falar sobre o tantarantantan. Olha, quem conseguir cantar de cara, né? Quem consegue acompanhar essa cantora, aí eu vou te contar, mestre, meus parabéns. Essa canção adorável aí é a canção tema do filme filmado em 1960, lançado em 61, só na Europa, nunca foi exibido no Brasil, que é o primeiro, foram feitos dois filmes sobre o Tintin, ou como se chama na Bélgica ou na França, Tonton. Tonton. Pois é, Tonton, exatamente. Então, o nome dessa cantora aí, Isabelle, com dois L's, Aubret, A-U-B-R-E-T, só falar bem brevemente que ela está viva, graças a Deus, 82 anos, é uma das grandes cantoras francesas, e o interessante é que um ano e meio depois de gravar essa canção para o filme, ela venceu o Eurovision, né, o Eurovision, como a gente chama, Eurovision, com uma canção chamada Un Premier Amour. Então, foi só uma notinha aqui para a gente poder fazer essa intro para o nosso querido convidado. Ainda estou no ar aí, João? Eu vi um clique agora. Não, você está no ar, sim. Ah, tá. Perfeito, tá. Tudo bem. Não, então, é tá. Não é tá. É tá. Isso, isso. O nosso convidado, então, Pedro Brito, com dois T's, ele é apenas um dos maiores experts na América do Sul em Tintin e nas aventuras de Tintin. Né? O Tintin, para o pessoal que de repente andou em Saturno, Marte, ou um pessoal de repente muito jovem, basicamente é um personagem, foi lançado, um personagem do seria assim o Walt Disney belga, o Hergé, que o criou, ele era conhecido Las Aventures de Tintin, uma série de histórias em quadrinhos, como eu falei, foi criado por esse belga, o nome artístico, né, o único que ele é conhecido é Hergé, mas o nome verdadeiro do belga é Georges Prosper-Rémy. E esse personagem foi criado em 1929, tem cerca de, acho que, 23 livros no total, e são os quadrinhos europeus mais populares do século XX. Esses quadrinhos foram traduzidos para cerca de 53 idiomas e teve vendas acima de... Não é inacreditável. Tiveram vendas acima de 202 milhões de unidades. 202 milhões de unidades. Tintin e o Mistério de Tozão de Ouro, que foi o primeiro filme que passou no cinema. Infelizmente não passou no Brasil. Eu tinha um álbum do Tintin, um livro do Tintin, que era com ilustrações, basicamente, quase como uma fotonovela. E a capa, eu me lembro, colorida, com os personagens. Eu me lembro assim, pensando, uau, fizeram um filme. Primeiro, eu não sabia se era um filme ou se tinham apenas contratado atores parecidos para tirar as fotos. Então, eu tô assim, é muita coisa para falar, tô super empolgado aqui, mas parar de encher o saco aqui e finalmente dar as boas-vindas pro nosso convidado, porque a gente tem muita coisa para falar sobre Tintin. Tudo bem, Pedro? Pedro? Alô? Oi. Oi. Acho que ele caiu. É, ele estava conectado até agora. Não, estou aqui. Alô? Isso aí? Está nos ouvindo, Pedro? Escuto bem, sim. Boa noite. Boa noite, querido. É um prazer, tá? Por favor. É uma honra mesmo a gente poder conversar, tá, querido? Eu não citei, a gente, claro, vai falar durante a conversa, mas só para deixar assim o pessoal meio salivando, ele criou... para homenagear esse personagem, um portal chamado Tintin por Tintin, né, um título maravilhoso, que basicamente engloba tudo que é informação que ele vem coletando há cerca de 12 anos sobre esse personagem maravilhoso, que é basicamente um jornalista, um repórter super jovem, assim, mas super aventureiro, né, as aventuras e desventuras do Tintin se passam pelo mundo todo. Então, querido, eu estou super empolgado aqui, fala um pouquinho como é que foi que tu descobriu o Tintin, porque eu acho que eu te comentei em off, que eu, quando eu descobri esse teu trabalho maravilhoso, eu pensei que, bah, esse cara é um senhor de idade. Dei cair para trás, tô com certa até esperança na raça humana, que tu tem cerca só de, tipo, 31 anos, 32 anos. Eu achava que tu ia ter mais de 60, porque, né, a gente sabe que a galera mais jovem não tá muito informada sobre coisas assim, entre aspas, antigas. Então me fala um pouquinho como é que tu descobriu o personagem, pode ser? Pode ser sim, Marcos. É, mais uma vez, boa noite aí a todos. Muito obrigado pelo convite, a princípio. Aonde é nossa? Então, contando um pouquinho, resumindo minha história com o Tintin. Isso. Assim como a minha geração da faixa aí dos 30 anos, eu conheci o Tintin inicialmente pela animação para televisão. Então, no início... 90, né? Exato. 90. Uhum. A TV Cultura, ela exibia a série As Aventuras de Tintin, que era produzida pela Nelvana, e era exibida em horário nobre. Então, ali, eu já estava livre das atividades da escola, todos os dias assistia religiosamente As Aventuras de Tintin, e não sabia naquele momento que era uma série de livros, uma série de quadrinhos, apenas pela referência que aparecia na abertura, que dizia, né, em inglês, em alguns episódios em francês, que era baseado nos livros de Hergé. E aí eu, criança... Quer dizer que tu primeiro, só um pouquinho, tu primeiro descobriste, então, obviamente, como um desenho animado, e tu não sabia que, na verdade, vinha de uma fonte literária. Não sabias disso? Não sabia. Que legal. Foi algo que eu descobri, né, lendo lá nos créditos da série. Uh-huh. E só algum tempo depois é que eu vim conhecer, de fato, descobrir os álbuns e fazer a leitura deles, né? Que então, maravilha. Acelerando aí alguns passos no tempo... Foi mais ou menos em 2006, por aí, que eu comecei a 2004 a 2006, que eu comecei a buscar informações na internet sobre essa tal série de livros, né? Já que eu sabia que existia, mas nunca tinha encontrado Não era popular de se ver nas livrarias, até porque na época, nos anos 90, nos anos 2000, início dos anos 2000, a gente não tinha uma publicação regular dos álbuns do Tintin aqui no Brasil. Uhum. Eles foram publicados aqui na década de 70 e depois meio que você só encontrava em sebos, em livrarias isso, antigas ou casas de coleção. Eu comprava, sabe onde? Claro, eu descobri antes, Tintin, descobri acho que lá por 1980. Eu comprava no aeroporto de Porto Alegre, porque tinha uma seção, obviamente, da banca que era com importados. Então, mas eu comprava a versão em português, mas não me pergunta porque era colocado junto dos importados. Então eu me lembro assim que só abrindo parênteses aqui, os meus colegas, a gente meio se dividia assim, era o pessoal que adorava Tintin, os outros, acho que a maioria gostava era de Asterix. Eu até nunca fui fã do Asterix, mas claro, admiro, mas nunca assim acompanhei. E os mais loucos assim, um pouquinho, que depois até eu andei juntando a esse grupo aí que eu vou falar agora, era Mortadelo e Salaminho, que era, né, basicamente um troço mais doente mental, assim, porque eram uns personagens assim, mais, tinha um lance muito mais bizarro e tudo mais. Mas desculpa, querido, fechando parênteses, me fala aí, perdão ter te interrompido. Não, tranquilo. E aí, na minha infância, eu cheguei até a fazer alguns rabiscos de histórias em quadrinhos, porque eu tinha curiosidade de ler os quadrinhos de Tintin, mas de fato só vim descobrir na adolescência ou idade adulta. E aí começou a vontade de fazer um blog. Por quê? Porque assim como eu não encontrava os livros em livrarias populares, eu também não encontrava muita informação sobre Tintin em língua portuguesa. E aí, no ano de 2008, foi que eu tomei a iniciativa de fazer um blog brasileiro para muito mais na intenção de postar notícias sobre o filme, né? Porque foi na época que o Spielberg, ele divulgou que iria produzir um filme sobre Tintin. Então, minha ideia inicial era, vou reunir aqui informações sobre esse filme. Ah, só que acabou com uma proporção, né, que eu não imaginava. Que o universo, era tão maior que isso, né? O universo Tintin, né? Uhum. Exatamente. Então, meu primeiro álbum eu vim comprar em 2008. Foi uma edição em capa dura do Os Charutos do Faraó, publicado pela editora Record. Tá, só uma coisinha, querido, o pessoal, tem muita gente, né, o pessoal mais jovem que conheceu realmente o Tintin pelo filme que ele citou, né, o pessoal deve se lembrar, dirigido pelo Spielberg, co-produzido pela Weta, que é a empresa do Peter Jackson, né, lá na, com, tem financiamento americano e neozelandês, e obviamente foi feito em motion capture, que é, eles filmam os atores com fundos verdes, mas com os pontos no rosto, assim, e o computador é como se desenhasse por cima dos personagens e cria e cenários inteiros são criados, né? Só para o pessoal lembrar, o Jamie Bell, até que ficou conhecido por aquele filme maravilhoso Billy Elliot, que faz até o Tintin. E o filme foi nos Estados Unidos foi sucesso mediano, porque lá não conhecem Tintin praticamente, mas na Europa foi uma coisa assim gigante. Então, se eu não me engano, uns 80 milhões nos Estados Unidos rendeu, e acho que mundialmente mais de 300. Então, quer dizer, a gente vê, tanto que vão fazer até, querem fazer até, acho que a ideia é fazer uma sequência ou duas sequências, tipo assim, uma trilogia, correto? Exato. A proposta inicial era uma trilogia, né? Como você disse, na bilheteria americana o filme não foi um estouro, mas também não foi um fracasso. Uh-huh. Acredita-se que por isso que a segunda parte está demorando tanto de acontecer. Ah. São 9 anos, mas o Spielberg e o Jackson, eles garantem que o projeto ainda está vivo, já tem roteiro pronto, só falta mesmo a iniciativa e o financiamento para que eles toquem o filme. Ah. Vem aí o Tintin 2 no cinema. A intenção, até se eu não me engano, é que no segundo filme o Peter Jackson, né, que fez a trilogia Senhor dos Anéis, ele dirija e o Spielberg produza. E eu li em várias fontes que o terceiro filme seria co-dirigido, né, os dois iriam dirigir. Mas isso, claro, isso vai, muita coisa vai rolar ainda. Como é que eu fiquei surpreso, querido, quando eu fiquei sabendo que iam filmar, né, que o Spielberg ia fazer, porque o Spielberg só descobriu na década de 80 a existência, né? Pra gente ver como, né, os Estados Unidos em muitas coisas é fechado, assim, no sentido de quadrinhos, de criações assim, da cultura pop de fora, Né? A gente aqui no Brasil, pelo menos até os anos 70, 80, era meio que uma esponja, a gente pegava, né, de tudo, né? Então, produção italiana, francesa, tudo. Lá sempre teve esse lance do ser produção falada em inglês e tudo mais. Me fala o que que... só voltando assim, tu descobriste daí os quadrinhos, mas me fala o tipo, voltando um pouquinho ainda no tempo, tá? Antes de Tintim, que tipo de rapaz, que tipo de menino era o Pedro Brito? Fala um pouco pra gente, só pra eu tentar entender assim, tipo, em as palavras, que tipo de coisas tu gostava de fazer, tu gostava de outros tipos de quadrinhos, me fala um pouquinho disso, assim, em casa, como é que era visto, porque muitas vezes a gente pergunta pros nossos convidados, e daqui a pouco o cara é desenhista, mas o cara tinha quase que desenhar, vamos dizer, escondido, porque a família ficava a pé da vida, que achava que o cara não ia nunca levar nada a sério, digamos assim. Me fala como é que foi o teu crescimento. Pode ser, tu és de Salvador, né? Moraste sempre em Salvador, correto? Isso, nasci aqui em Salvador, na Bahia. Moro aqui desde criancinha. E minha criação, eu praticamente aprendi a ler com quadrinhos. Minha mãe era uma pessoa que sempre lia. E ela gostava de ler quadrinhos e de me presentear com quadrinhos. Então, quando eu saía da escola, eu às vezes economizava o dinheiro para ir na banca comprar uma revista em quadrinho. E sempre foi voltado para Tio Patinhas, Pato Donald, quadrinhos da Disney, né? Eu até hoje tenho aqui alguns muito antigos, tenho muito poucos da Turma da Mônica, porque eu sempre gostei muito mais desses quadrinhos de aventuras. Tá, mas tu tens ainda, tipo assim, a própria revista, não uma nova, que seja uma facsímile, mas tu ainda tem algumas revistas aí que literalmente tu ganhou com 5 anos de idade? Tenho uma. Uma revista que eu que tem deve ter uns 20 e poucos anos a revista. Tá, e qual é a Tio Patinhas? É uma edição do Pato Donald, eu não lembro exatamente o número agora, mas é uma edição do Pato Donald. Que legal, cara, que legal. Me fala então agora, daí pulando de novo, né, agora de pulando o tempo, daí descobri Tintim. Tu lembras bem como é que foi assim que, tá, tu vê, depois de conhecer o desenho animado, que foi feito nos anos 90, né, como é que foi daí, tu, me fala assim, se tu tenta te lembrar como é que foi a tua intro aos álbuns, às histórias em quadrinhos, né, ou seja, a fonte original do Tintim, como é que foi? Começou, Marco, muito com pesquisa, né? Eu comecei a pesquisar para saber de onde é que vinham aquelas histórias, e aí, na época, né, em 2004, não era tão comum você ter acesso a download, claro, por exemplo. Eu nunca gostei de baixar material pirata também. Sim. Mas, a partir de 2008, eu comecei a garimpar. Então, meu primeiro álbum, por exemplo, eu comprei em sebo, o Charuto do Faraó. E a partir disso, eu fui procurando, né? E aí, por exemplo, a Companhia das Letras, ela começou a publicar os álbuns de Tintim aqui no Brasil. Só que as edições deles são em capa mole, né? E são no formato um pouco menor que as edições da Record. Então, eu preferia ter as edições da Record porque são em capa dura. Tem aquela arte interna muito bonita, né? Que tem os quadros representando os personagens ali na folha de rosto do livro. Não sei se você já viu essas edições da Record, mas elas são muito bonitas. E aí eu fui encontrando edições em boas condições e no lugar que eu ia, se eu viajasse, eu ia procurar um sebo. Em São Paulo, se eu fosse São Paulo, eu visitava o centro, vários sebos e garimpava. Enfim, diversos lugares que eu passasse, eu comprava na internet também, em várias lojas. Sim. E minha assim coisa, tu foste pro Reino Unido, né? Passar uns dias, correto? Uns meses ou não? Não, foi pro Canadá. Pro Canadá. Lá eu imagino que num tempinho de folga aqui ou ali tu tenhas, tá, vou tentar achar alguma coisa de Tintim. Achaste, como é que, por exemplo, no Canadá seria meio que espelho dos Estados Unidos, no sentido assim de ser uma coisa quase, claro, eu tô exagerando aqui um pouco, tá, gente, mas meio underground Tintim, ou lá, como tem um lado canadense que fala francês, né, lá é um pouco diferente? Então, o conhecimento que eu tenho, não foi a cidade que eu visitei, mas na região de Quebec, Tintim ele é muito popular, porque é a região francesa do Canadá. A série de Tintim dos anos 90, ela foi uma produção franco-canadense, né? Ela foi produzida por franceses e canadenses. Então ele tem uma certa popularidade lá. Lá no Canadá, eu realmente aproveitei as horas vagas e fui procurar e achei uma loja. Tem uma loja lá, sim. Não é uma loja exclusiva de Tintim, mas é uma loja de artigos, né, desse tipo. Além de Tintim, tem muitos outros personagens antigos, King Kong, Godzilla, entre outros. Sim. E encontrei lá o Estúdio Brilhantine, chama, não sei se é essa a pronúncia correta, mas tinha muita coisa assim, você fica, sabe, o olho brilhando e a vontade de levar tudo pra casa, mas assim, em ouro, ou em ouro não, desculpa, em dólar, é tudo muito, né, mais caro, obviamente. Claro. E até porque, Marco, você falou dessa pegada underground que Tintim tem, mas assim, os próprios administradores da marca Tintim, eles trabalham para que o Tintim seja uma marca de luxo. Então, por exemplo, se você comprar uma camiseta com uma estampa do Tintim, ela vai ser o preço de uma camiseta de marcas de grife. Entendi. Ou seja, eles popularizaram, mas não tropo, mas não muito, né? Popularizaram bastante, mas ainda continua assim, uma coisa, digamos assim, chique. Tá, entendi. E me fala uma coisa assim, ó. Eu me lembro que pro pessoal que não deu uma olhada ainda, por favor, gente, tá? Assim que acabar a entrevista, depois a gente vai tocar para várias. Sempre depois das entrevistas a gente faz uma pesquisa musical de canções obscuras dos anos 50, 60, 70 e 80, e vai ter até um link, um certo link com o que a gente tá. Com o material aqui com o entrevistado. Mas, isso é surpresa, mas vocês aguardem. Mas o que eu ia dizer mesmo é o seguinte, por favor, pensem bem, gente, tá? Tintim por Tintim. Então primeiro é T-I-N de nada, tudo junto com T-I-M de Mariana. No Brasil é Tintim com o M no final. Então Tintim por Tintim, que é o site dele, ele fala que é um blog, mas na verdade cá pra nós, gente, é maravilhoso mesmo, não tô falando isso pra puxar o saco, mas ele desencavou um monte de coisas sobre o Tintim e, por favor, vocês deem uma conferida mesmo, vocês vão adorar. É que é o seguinte, por que eu falei isso? Não só porque é onde tu, né, tu compila, onde tu coloca todo esse material de pesquisa que tu tem feito na área de cultura pop, especificamente com o Tintim, mas também, como eu falei, um dos livros que eu tinha era baseado no Tintim e o Tozão de Ouro. Né, que era um livro com fotos do filme e tudo mais, né? E durante anos, como o filme não foi lançado no Brasil, né, eu nunca tive a esperança de ver. E, pois é, o nosso amigo aí, o Pedro, ele disponibilizou o filme, né? Tu fez as legendas também, correto? Isso mesmo. Eu já tinha há algum tempo o filme, né? Esse filme, infelizmente, ele nunca foi lançado no Brasil, ele hoje não tem distribuidor no Brasil. Então, até por isso, né, eu busquei informações para não andar tanto assim na margem da ilegalidade. Adorei. A gente não vai tocar nesse assunto, vamos tocar no assunto de amor pelo personagem, tá? Por favor, pois tá? É. Tá. E aí, mas assim, de fato, eu consegui juntar algumas, eu não falo francês, mas eu consegui juntar algumas legendas em inglês, espanhol, em francês também, e o próprio filme em francês, e aí eu fui assistindo, lendo, escutando e fazendo a tradução e adaptação para a língua portuguesa, né? Então... Maravilhoso! Gente, é uma raridade, você me tira mesmo, eu faço, acho que um mês que eu vi, nunca foi lançado, vale dizer que não foi lançado nos cinemas, e não foi lançado em DVD, nem em VHS, ou seja... Quem sabe um pouquinho do filme no Brasil, praticamente, é gente como eu, que literalmente tinha um livro com as fotos. Então tu ficava meio babando, via as fotos, mais ou menos como aquela pegada de que fizeram, por exemplo, com o Superman no filme, né? Que no caso só que era um álbum de figurinhas. Então imagina você ter um álbum de figurinhas com as cenas do filme e não ter visto o filme. E também, vale dizer, entre montes de preciosidades que tem no blog, vamos chamar no portal Tintim por Tintim, no teu portal, tem também entrevista, não gente, falando sério, com o ator que interpretou no começo da década de 60 o Tintim, né, na produção francesa, da França e da Bélgica, o Jean-Pierre Talbot, que graças a Deus está vivo, estrelou, né, dois filmes como o Tintim, estrelou esse e o outro era das Laranjas Azuis, né, Tonton et l'Orange Blues, eu estou assassinando o francês, vocês me perdoem, mas O Jean-Pierre Talbot, depois largou a profissão, virou diretor de escola. É pedagogo e virou diretor de escola. E tem entrevista ali com o Jean-Pierre Talbot. Vale dizer só um pouquinho, só abrindo mais parênteses aqui, que o filme foi dirigido pelo Jean-Jacques Vierne, que foi assistente de direção do clássico Rififi. E o primeiro Capitão Haddock, né, porque teve dois atores dependendo do Capitão Haddock, no primeiro filme teve um ator e no segundo outro. O primeiro Capitão Haddock em carne e osso das telonas foi feito pelo veterano George Wilson, que foi coadjuvante numa coprodução franco-argentina chamada Tangos, o Exílio de Gardel, que fez bastante sucesso. Ele até, por sinal, pai do Lambert Wilson, que fez A Barriga do Arquiteto e o Matrix Revolutions. Né, Matrix, o terceiro Matrix, aquele. A primeira sequência, acho que é Reloaded, é Matrix Revolutions. E o segundo longa, só que dando um parecer, é Tintin Le Orange Blues, né, as Laranjas Azuis, foi filmado cerca de 3 anos depois e contou no papel do Tintin o mesmo ator, o Jean-Pierre Talbot, que foi entrevistado no portal do nosso amigo, do nosso convidado, e no papel do Haddock foi o Jean Buz, que o pessoal do Brasil deve lembrar, porque ele fez 2 filmes franceses de muito sucesso nos anos 80 e 90 no Brasil. Um era Le Grand Bleu, Imensidão Azul, e o outro La Femme Nikita. Né? E a direção, no caso do segundo, foi do Philippe Condroyer, que era um documentarista parisiense. Desculpa, querido, abrindo um monte de parênteses, só para dar um briefzinho assim. Mas me fala sobre fidelidade, querido. Quão fiel... já que começaste pelo desenho animado dos anos 90, quão fiel era o desenho animado da Nelvana comparado com os quadrinhos? Então, o desenho da Nelvana, ele é uma das adaptações mais fiéis aos quadrinhos do Hergé, porque lá no desenho você não tem censuras, né? Por exemplo, no desenho, nos quadrinhos, o Capitão Haddock, ele bebe, ele tem cachimbo. E isso não falta no desenho, isso existe. É um baita farrista, né? É um baita farrista e está sempre reclamando de tudo e xingando todo mundo. Isso aí. É verdade. E isso está muito presente no desenho. Você não perde muito em história, né? Eles mudaram as ordens dos episódios para meio que para dar uma distribuída, né? Já que tem primeiras aventuras de Tintin que são solo. É só o Tintin e o Milu. E mais tarde se encontra com o Capitão. Então, na série... E, só um parênteses. Milu, gente, pra quem não tá lembrando, é aquele Fox Terrier branco, que é o escudeiro, né? Tá sempre com o Tintin. É mais presente na vida do Tintin do que o Capitão Haddock, né? Que é o parceirão dele. Mas fala aí. Não, e aí, já que você até tocou no ponto, eu acho que a maior diferença de toda e qualquer adaptação de Tintin com os álbuns é que nos álbuns a gente ouve a voz de Milu. Né? Milu, ele fala com o espectador, claro, né? Quase uma quebra da quarta parede em alguns álbuns. Exatamente. Mas na série da Nelvana e no filme, tanto do Spielberg como nesse filme do Jean-Pierre Talbot, o Milu não fala, ele é um cachorrinho normal, mas muito esperto, né? Muito inteligente. Sim, muito esperto, super amestrado, assim, toda hora tem cenas assim que o Tintin fala alguma coisa e corta pra reação dele, né? Mas falar mesmo, ele quase fala, né? Mas não fala mesmo, né? Tá. É verdade. E uma coisa, o segundo filme feito nos anos 60, tipo 3 anos depois do primeiro, esse tu não conseguiste achar, né? Eu já achei, na verdade, no domingo eu fiz uma live com o Rafael Stadnick, que ele é da área de audiovisual, ele é muito fã de Tintin também. Conseguiu para mim essa versão também, excelente qualidade do Laranjas Azuis, inclusive com legendas. E aí eu tô me programando para conseguir adaptar as legendas, porque tem alguns erros ortográficos, e tentar fazer o mesmo modelo de transmissão que eu fiz com o primeiro filme. Sensacional, já tô salivando aqui, por favor. Tá? Avisa até com antecedência daqui a pouco no Tintim por Tintim, pro pessoal ficar que nem eu já roendo as unhas, tá? É só ficar ligado aí nas redes. Tá, perfeito. Mas uma coisa, agora, querido, aquele assunto que é um pouquinho controverso, né? Que é sobre a fidelidade, no caso, quando o Spielberg fez o longa-metragem dele, né? A gente sabe, obviamente, que o Spielberg, por ser americano, obviamente, também, e ser uma produção com também grana de Hollywood, obviamente, eles tiveram como primeiro alvo, diríamos assim, de público, obviamente, o público americano, Né? Nos últimos anos mudou muito isso, de às vezes um filme fracassa nos Estados Unidos e daí, no caso, tem uma carreira gigante no exterior, e isso é que conta. Mas durante muito tempo, né, ainda a preocupação de produção americana primeiro era se pagar e ter um pouco de lucro no mínimo nos Estados Unidos. Fala um pouquinho das diferenças que tu achou assim, de novo, quão fiel é, no caso, a produção, o filme do Spielberg? Então, o filme do Spielberg, ele bebe muito da fonte dos álbuns, até porque o Spielberg, ele é um diretor que gosta desse tipo de aventura. A gente vê, por exemplo, com o Indiana Jones. Indiana Jones, ele foi indiretamente inspirado em Tintin, porque o primeiro Indiana Jones foi inspirado em um filme, O Homem do Rio, isso, que era inspirado em uma aventura de Tintin. Então, indiretamente, mesmo sem conhecer o Tintin, o Spielberg, ele teve ali uma pontinha de inspiração em Tintin para fazer Indiana Jones. Só um pouquinho, só falando. Uma das várias influências do primeiro Caçador de Arca Perdida, né? Tem aqueles seriados também de aventuras que as pessoas iam ver no cinema e daí acabava o cara pendurado num penhasco, dele tinha que voltar na semana que vem para ver. E, obviamente, O Homem do Rio, que ele citou, é aquele clássico, né? O Nome do Rio, do Rio, com o grande Belmondo, né, com o Belmondo matando a pau, aquelas cenas todas de avião, né, de biplano, avião com e aquela pegada tropical, é totalmente, como tu mesmo falou, tem essa, não dá para dizer que, e eu sei que o Spielberg era fã, né, do O Homem do Rio. Mas tá, daí tu falaste que obviamente isso inspirou de certa forma, tem essa troca de influências. Mas também vale dizer, se tu me permite, né, aquele lance que parece que, como é que foi que o Spielberg descobriu a existência de Tintin? É porque comparavam direto na Europa, né, falavam, poxa, parece um Tintin adulto, o Caçador da Arca Perdida. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo. A história que o próprio Spielberg conta é que quando ele foi ler, né, quando a equipe dele trazia as críticas sobre o filme, uma das críticas que ele foi ler estava provavelmente em francês, no idioma que ele não conhecia, e tinha lá repetidas vezes, várias vezes, o nome Tintin. E ele, sem entender o que significava aquele Tintin, perguntou à equipe, e aí uma das produtoras dele trouxe alguns dos álbuns de Tintin para ele. O Spielberg conta que ele folheou aqueles álbuns, deu uma olhada, disse que não entendia nada do que estava escrito, mas que entendia perfeitamente a história, adorou. E aí, alguns anos depois, né, pouco tempo depois, ele entrou em contato com o próprio criador do Tintin, o Hergé, para comprar os direitos de adaptação. E aí, o interessante é que o próprio Hergé, ele disse em vida, né, que para ele, o diretor ideal para dirigir Tintin em um filme com atores seria Steven Spielberg, né? Ele adorava também Indiana Jones, adorava o cinema. Quando eles foram daí fazer o acordo, se eu não me engano, foi ainda lá na época, acho ainda, da época do caçador, do segundo, do segundo, que era o Tempo da Perdição, se eu não me engano. 82, eu não lembro exatamente 82. A data. Tá, não, tudo bem, 82, tá. Mas uma coisa, daí ele não chegou a conhecer, né, ele comprou, acabou cobrando os direitos do espólio do Hergé, né, ou seja, da esposa, né, porque nesse meio tempo ele faleceu, o Hergé, correto? Exato, em dezembro, o Spielberg entrou em contato em dezembro de 82 com o Hergé, né? Provavelmente com o intérprete. Sim. E aí, quando chegou em março de 83, o Hergé faleceu. E meses depois é que o Spielberg veio se encontrar com a esposa, a viúva, no caso. Que bacana. E com um dos administradores lá do espólio do Hergé. E aí ele conseguiu comprar os direitos, ficou com os direitos de 83 a 87, depois devolveu. Quando volta nos anos 2000, nos anos 90 ele retomou, e nos anos 2000 ele iniciou o projeto, que começou como um projeto de live action, mas acabou se tornando esse filme aí com tanta tecnologia. Aí, isso, respondendo aquilo que você perguntou, embora o Spielberg ele beba muito da fonte dos álbuns, mas ele também deu muito aquele toque de blockbuster hollywoodiano, cheio de tecnologia e ação. Então eu acho que o que o filme peca um pouco é no exagero em algumas situações em que a ação é um pouco exacerbada, sabe? Sim. Mas, no quesito da adaptação da história, o filme em si é uma história que não é fiel ao pé da letra aos álbuns, porque ele adapta três histórias. O Caranguejo das Pinças de Ouro, ou das Tenazes de Ouro, para quem é mais antigo aí, né? O Segredo do Licorne, e o Tesouro de Racão Terrível. Só que a história do Caranguejo não tem nada a ver com esses dois outros álbuns, que são histórias que se completam. Eles juntaram as histórias para mostrar o primeiro encontro entre Tintim e o Capitão Haddock, e ficou muito bem feita essa junção. Então, acaba que não é fiel ao álbum, mas foi uma releitura que agregou muito. Entende? Legal. É, eu me lembro que as cenas de ação, assim, eu achei super bem feitas, mas eu achei um pouquinho super-herói demais, né? Quase como... tipo assim, a gente fica meio com a gente sente um lance de risco de morte nas histórias do Tintim, mas no filme do Spielberg, eu me lembro que eu achei assim que ele só faltava voar, né? Ele é um lance assim, né? Uma coisa um pouquinho exagerada mesmo. Assim. Pouco ele não lançava uma teia ali, né, numa das cenas e virava. Exatamente! Exatamente, falou isso. Querido, me fala sobre o Tintim por Tintim, então, né? O pessoal já acho que já tem uma ideia, mas, por favor, né? O criador do blog, deixa eu chamar de portal, o criador do portal eu acho mais confiável para falar. Me fala assim um pouco, para quem nunca ouviu falar, diz para mim o que é o Tintim por Tintim. Bom, o Tintim por Tintim é um trabalho feito de fã para fã. Então, eu, como fã, sentia falta e decidi dar para os outros fãs aquilo que eu não tinha, que é um local, né, como você bem falou, um portal realmente em que as pessoas elas possam ter todas as informações que elas precisarem sobre Tintim. Então, como eu disse, eu comecei com a proposta de falar sobre o filme, mas se tornou algo muito maior do que isso, porque eu comecei a fazer pesquisa. Então, hoje eu... tenho livros teóricos, tenho biografias do EG que me ajudam a fazer essas pesquisas e trazer informações que em português são praticamente exclusivas. Né? Você não tem muita informação em português gratuitamente, né? Não sei se você vai importar um livro, porque tem os livros em português a gente tem no Brasil, a gente só tem em Portugal. Mas lá no blog você encontra muita matéria relacionada à história do Tintim, né? Então, assim, contexto histórico das primeiras aventuras dele, o contexto histórico também das aventuras dele no cinema, da última obra do Hergé. Você falou aí no comecinho que são 23 álbuns, né? Mas existe um 24º álbum, que foi o Tintim Alpha Art, que o Hergé não finalizou. Então, tem aí até uma particularidade que, assim como o filme O Mistério do Tozão de Ouro, eu acabei trazendo aí pela primeira vez para muitos brasileiros, o álbum também, Tintim Alpha Art, nos primeiros anos de blog, eu fiz a tradução de uma adaptação feita por um fã, que hoje é um artista muito bom. Que desenhou para ti, te mandou um desenho exclusivo, correto? Exato, é o Yves Rodier. Eu ia encontrar com ele no Canadá, mas... por um imprevisto familiar dele, a gente acabou não conseguindo se encontrar, mas aí, como prêmio de consolação, né? Ele me mandou aquele desenho, né? Uma dedicatória muito bonita. Que legal, cara. Eu guardo aqui com muito carinho. E aí, ele, lá no início dos anos... E como tu não tens coração, tu, obviamente, para deixar as pessoas mortas de inveja, tu também aproveitou e colocou, obviamente, no blog pra gente ficar olhando a foto com assinatura pra ti, com dedicatória, e a gente ficar com um misto de... amor e ódio, correto? E aí, Marco, falando só um pouquinho sobre essa história, porque assim, o blog ele ganhou muita visibilidade no início. Primeiro, quando a série da Nelvana foi lançada em DVD no Brasil, então foi um dos pontapés iniciais, foi meses depois do lançamento do blog. Então, teve promoção na época, inclusive eu sempre faço algumas promoções, né? Quando tem algum lançamento de Tintim no Brasil, sempre tem promoção. Aí, tempos depois, eu comecei a fazer a tradução, né? Ele tinha publicado em francês, que ele é canadense, mas aí existia uma versão em inglês, mas nunca existia uma versão em português. E aí eu fui o primeiro a traduzir uma versão em português da versão finalizada de Tintim Alpha Art. Se vocês olharem lá no blog, tem uma... uma tag Tintim Alpha Art, vocês conseguem ler o álbum inteirinho, 62 páginas, ele é muito criativo, muito bom, vocês vão gostar, eu tenho certeza. É o 24º de Tintim, que álbum de Tintim, que aqui no Brasil ele só foi publicado em forma de álbum, porém de esboços. Eu não sei se você conhece, mas eles mostra lá os esboços de Hergé, os rascunhos. Sim, os rascunhos, né? Muito legal também para conhecer o trabalho dele, né, de pré-produção de um álbum. Maravilhoso. E dá para deduzir também que até esse teu amor, por esse teu interesse por viajar, também tu deve muito também ao Tintim, nas aventuras, as histórias do Tintim, correto? Com certeza, com certeza. Através das aventuras de Tintim, inicialmente lá como desenho animado, eu viajei o mundo, né? Porque toda aventura praticamente ele tá em um lugar diferente. E nos álbuns, que é muito mais detalhado, e o desenho do Hergé é muito mais rico do que na animação, você fica ali fascinado com os cenários que ele desenha e com uma particularidade, Marco. O Hergé, ele praticamente não saiu da Bélgica. Ele foi ali em Paris, foi em regiões, países vizinhos ali da Europa, fez uma viagem a Nova York. Inclusive, teve uma fase da vida dele que ele escreveu para o consulado do Brasil para vir morar aqui, mas acabou não vindo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas nunca veio ao Brasil. E ele se baseava na revista, né, National Geographic. Ele se baseava em livros, pesquisas que ele fazia. E a obra dele, a arte dele, é como se ele estivesse presente naquele lugar. Então é muito legal isso. E o Spielberg até comentou que uma das coisas que o atraiu, que apesar de ele não entender os balãozinhos, né, o conteúdo dos balãozinhos de diálogo, o enquadramento era super cinematográfico. Ele disse assim que era como se fosse frames, né, de filmes. Né? E eu acho até que a Ilha Negra, correto? Isso, a Ilha Negra. A Ilha Negra, eu acho que foi o primeiro, a minha intro. Eu acho que foi lá por 80, 81. Por favor, não diga que tu não estava nascido ainda, senão eu vou ficar deprimido. Mas tudo bem. Mas já está subentendido aí, tá, gente? Mas assim, querido, fala então como é que as pessoas que conheceram o Tintin naquela época, teve muita gente que escreveu, ah, Marco, que legal, é o herói da minha infância. E também tem gente que realmente descobriu nos últimos anos aí com a história, com o filme do Spielberg, e também, obviamente, tem gente que está descobrindo agora. Fala, então, assim, a pessoa que quer saber um pouco sobre esse universo mágico desse repórter, assim, que viaja o mundo todo, né, com seu cabelinho arrepiado. Fala um pouquinho, para quem quer saber um pouco do teu trabalho, como é que ela entra em contato, como é que ela acha o Tintim por Tintim. Então, o Tintim por Tintim hoje, o principal é o blog, ou como você falou, é o portal, né? Então o endereço é Tintim, com M no final, tintimportintim.com, só. Tudo junto, gente. Tudo junto. Isso. T de Thiago, I de Ivan, N de nada, T de Thiago, I de Ivan, M de Maria, por, tudo junto, de novo, tintim.com, é bem fácil. Desculpa, fala aí, Pedro. Aí, entrando lá, você vai ter primeiro acesso a todo o conteúdo de 12 anos de blog, né? Então, são 12 anos já trazendo pesquisa, informação. Quantos tem muita informação. Tem ali, sabe dizer, querido? Quantas postagens, saberia dizer, nesses 12 anos tem ali? Cara, assim, de cabeça eu não sei, eu poderia ver, mas eu não consigo te responder agora. Tá, mas a frequência que tu atualiza é grande, né? A frequência é grande. Tu não deixa o troço desamparado. Já não tem ali desamparado. Sempre tem uma novidade, né? Sempre tem uma novidade. Toda novidade que sai de Tintim, independente de hoje, as redes sociais serem muito mais ativas do que um blog, mas eu faço questão de publicar no blog porque é de melhor catalogação, né? Então, por exemplo, eu tenho o Twitter, que é o Brito, com 2 T's, _ TPT. Quem quiser seguir ou conversar comigo, pode falar lá. TPT, gente, de Tintim por Tintim. Então, Brito, 2 T's, _, que é aquele sublinhadinho, e, em vez de um hífen, e daí TPT. Tá, desculpa, fala aí, querido. E aí, lá no Twitter, às vezes, eu também publico curiosidades, mas assim, o Twitter ele é uma rede muito dinâmica, você publica uma coisa hoje, amanhã já desapareceu da timeline das pessoas. Claro. Então, o blog tá lá, porque é a informação que fica fixa. Mas também tem a página no Facebook, é só procurar lá, Tintim por Tintim. Né? Se quiser acessar direto, o endereço é facebook.com/tintimportintimoficial. Eu fico toda hora repetindo, querido, porque tem muita gente que ouve o programa, tipo assim, dirigindo, né? O que a pessoa tá na rua, tá com o celular e daqui a pouco não tem uma caneta. Então, só repete, por favor, no Facebook. Repete aí, por favor. facebook.com/tintimportintimoficial. Tudo junto. Tudo junto, isso. Oficial. Querido, então, eu acho... E tem um Instagram também. Ó, deixa eu falar, tem mais dois. Opa, fala aí, por favor, desculpa. No Instagram, pra quem curte aí o Instagram, eu também, é só seguir lá o perfil Tintim por Tintim Oficial. Então, às vezes eu posto alguns vídeos também de minha coleção, de algumas coisas. É, muito conteúdo. Esse mês, por exemplo, é um mês de desafio dos desenhos, né? É o Tintinktober, que eu tô fazendo um desenho por dia, já que eu me arrisco um pouco aí também. Ah, tá. E tenho também o canal no YouTube, né? Que é um canal que, na verdade, ele tá começando, tem uns 3 meses mais ou menos, mas que a cada 15 dias mais ou menos eu apresento uma live com um convidado que entenda do assunto Tintim, e aí a gente tem um debate ali sobre isso, diversos assuntos. A gente já falou sobre colecionismo, sobre Tintim no cinema, e tem muitos assuntos por vir ainda aí. Não, maravilhoso, gente. Só que eu vou dar uma micro sacanagemzinha assim. É que o nosso convidado Pedro tinha me falado assim: ah, eu sou um tintófilo. Né? Tintófilo, tu chamaria, né? Tintófilo. Hã? Tintinófilo. Tintinófilo, desculpa, um tintinófilo. Isso. E eu ainda estou pesquisando, estou aprendendo muita coisa, né? Não sei se posso me chamar ainda. E não era falsa modéstia, não. Ele disse um tintinólogo. Né? Tu acha, eu acho que tu tem muito mais de tintinólogo, né? Ou seja, tu é realmente assim, tu pesquisa a fundo esse universo maravilhoso do Tintim, do Hergé. E eu sei lá, só posso te agradecer, porque muita gente que tá daqui a pouco tá com os livros na estante, não vê um tempão, acho que vai voltar a se interessar e poder descobrir muita coisa. Né? Eu não sabia que tinha um parque de diversões na Europa, né, baseado em Tintim. Então, quer dizer, essas coisas assim a gente vai desencavando e tu tens assim, a bondade, diríamos assim, de colocar na internet para as pessoas poderem acessar e descobrir, né, que não é só uma coisinha. Ah, lá, eu me lembro no final dos anos 70, no começo dos anos 80, aqueles livrinhos. Não, a coisa é muito grande em vários países, né? Tanto que ele é realmente apelidado, o Hergé, de Walt Disney europeu. Né? Exatamente. Então, diz que na Bélgica é o tempo todo referência a ele, né? Não é uma coisa assim pequena, né? É verdade. Não, perdão. É tipo assim, o Mickey Mouse é quase que o Mickey Mouse da Bélgica, dá pra dizer. Exato. Né? Eu ainda não viajei até a Bélgica, mas a Bruxelas é a capital mundial dos quadrinhos, né? Então, a cidade ela é lotada de museus e murais que são dedicados à banda desenhada, que é como é chamado o quadril europeu. E Tintim tem Hergé, melhor dizendo, ele tem um museu dedicado a ele, que fica nas proximidades de Bruxelas, né? Fica uma hora e meia, mais ou menos, de Bruxelas. Isso, isso. Quase duas horas de Bruxelas. Não, é um querido, dos meus sonhos e objetivos é conhecer esse local. Nossa, né? E fica aqui, o pessoal também fica pesquisar mais. Aham, e enquanto não se vai para Bruxelas pesquisar isso, a gente pode primeiro se esbaldar no material que tem no blog, no portal Tintim por Tintim. Querido, muito obrigado pelo teu tempo, um grande abraço, tá? Eu que agradeço, Marco. Muito obrigado a todos aí. Curtam, compartilhem. Falem sobre Tintim, tira a poeira dos livros da prateleira, leia com suas crianças, certo? Porque é um conteúdo muito legal e é uma obra que merece ficar viva aí por muito tempo. Puxa, querido, tudo a ver mesmo, tirou daqui. Um grande abraço e até mais, querido, tá? Abraço, tchau. Marco. Tchau. Abraço, tchau. Marquinho. E aí, querido? Tantan. Você sabia que o Hergé era comunista, era nazista, né? Olha... tem papos que dizem que ele tinha, já falaram que ele tinha um lado assim, mas na boa, nada foi provado. Não, mas... Nada foi provado, eu acho meio perigoso, pelo menos os quadrinhos não tem nada disso. Né? Não, quadrinho não tem, mas a sua ideologia não quer dizer absolutamente nada nos quadrinhos. Tá, apesar que, né, por favor, nazismo é uma bosta das bosta, mas eu já vi o pessoal querendo falar isso por causa de uma das aventuras que tinha no Congo, mas não diziam de nazista, diziam, na verdade, sabe o quê? A visão colonialista. Não, mas, papo, eu, né? Mas isso também tem o seguinte, e o Walt Disney? Realmente, assim, sabe, é como se estivesse entrando num canal aí bravo, mas também eu já vi teorias não de nazismo, até porque ele era super apoiador das Forças Armadas, mas eu já vi esse lance também que tu tá citando aí, do lance de preconceito, de racismo não, e tudo mais. Né, não, ele era de extrema direita. O Walt Disney era de extrema direita. Agora, do Hergé, quem diz isso é a Folha Ilustrada. Então... Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Mesmo. Eu já li algumas coisas, Tintim. O nosso amigo, até entrevistado aí, até toquei um pouco desse assunto em off aí com ele. E olha, falando sério, ele pesquisa coisa grande, ele é Salvador, não tem nada de racista. E ele, ó, cara, falando sério, tem papos aí que dizem isso, mas eu iria dizer o seguinte, se eu tivesse que chutar, tá, João? Eu iria dizer que era um lance de visão. Não vamos esquecer que o Tintin foi criado em 1929, né? Então, o que eu saco um pouquinho é essa visão, esse ponto de vista meio colonialista, meio muito assim, né? Principalmente em países da África, sabe? Meio como alguns desenhos animados... clássicos que passam aí, que até no Tom e Jerry, né, a gente vê, tem uns desenhos do Tom e Jerry, acho que é da década de 40, que só aparece as pernas da cozinheira e ela falando com sotaque super forte, meio aquela pegada meio Tia Anastácia, sabe? Então, mas os quadrinhos, pelo menos, são, sem mentira, eu acho que são irretocáveis. É, assim, diz aqui a Folha, que em 36 o sucesso é tamanho que Luiz Carteman, editor de seus álbuns, lança uma linha de produtos Tantan. Por volta da mesma época, o suplemento infantil de Hergé publica histórias antissemitas. Nas histórias de Tintin, aparecem vilões judeus em caricatura. E quando começa a faltar papel, Hergé negocia privilégios diretamente com os alemães. Hergé foi preso 4 vezes no final da guerra, mas só dormiu 1 dia na cadeia. Perdeu direitos civis e trabalha até 46. Morreu de leucemia. Morreu de leucemia, é? Leucemia. Pois é, mas você não se esqueça, não, daqui pra frente eu não aceito mais Tintim, é Tantan. Tantan. Isso, tem que ser da forma como tu falou antes, não é só Tantan, é Tantan. Tantan. Agora o Rogério é Tantan. O Rogério é Tantan. Tá, querido, então. Mas... vamos então pros anos 50, vamos. Por favor? Vamos, que você me mandou aqui, disque jockey, cop. A cópia é só para disque jockeys dessa música, viu? So in answer to my dreams, I'm dancing at the drugs of the queen. And now they call me king of the school. She's a girl. She's a girl. Muito gostosa esse grupo, viu? Gostosa, né? Pois é, querido. Essa canção gostosa. É de 58, tal. O nome dessa canção é She's Real Cool. Ou seja, ela é realmente legal, ela é realmente interessante. É, o nome desse grupo, Mellow Kings. M-E-L-L-O hífen Kings, de Reis. Essa canção que a gente ouviu, de 58, não fez sucesso. Eu também não sei porquê, João, porque eu também acho adorável. Esse grupo, aqueles mistérios. Grupo de doo-wop, né? Ou seja, aqueles grupos de cantores muito populares na década de 40 e 50, que a harmonização toda era feita na voz, tudo na voz, assim, quase como se fossem os instrumentos, as vozes fossem os instrumentos. Esse grupo chegou às paradas de sucesso, mas é um grupo muito mais falado do que realmente que tenha vendido. Eles começaram primeiro com o nome, tiveram outro nome chamado Mellow Tones, de tons de tom, né? M-E-L-L-O hífen T-O-N-E-S, e depois tiveram que mudar para Mellow Kings, porque foi descoberto que já havia pessoal com esse nome que já estava registrado. Os integrantes originais: Eric Quinn, New Arena e Léo Esposito. O quinteto, era um quinteto que teve outras duas pessoas que entravam e saíam do grupo. Esse quinteto se formou em 1956 num colégio de segundo grau em Mount Vernon, Nova York, que é cerca de uma hora de New York City, né, da cidade de Nova York. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco é sobre um cara que foi feito de trouxa pela pessoa que ele amou. Né? Quem já amou por aí sabe que essa coisa, infelizmente, acontece direto. O grupo aparece num drama romântico desconhecido realizado por britânicos em 1958, chamado Sweet Beat, que é passado entre Londres e Nova York, que é sobre aspirante a cantora tentando vencer no perigoso mundo do show business. E tem uma versão brasileira que eu vou pedir depois, a gente toca ele, tá bem no final do texto que eu te mandei, João, tá? Que o pessoal vai ficar surpreso. Mas se não for abuso, João, toca aí então essa canção de 59 que eu tava, que fez sucesso dele, a Play the Part of a Fool, por favor. Olha, músicas muito gostosas, viu, Marco? Pois é, que bom que gostaste. Essa aí fez sucesso, não foi um sucesso gigantesco, mas fez um sucesso grande nos Estados Unidos, né? Essa é I Play the Part of a Fool, ou seja, eu fiz o papel de otário, fiz o papel de trouxa. E, querido, essa canção aí influenciou, teve uma versão em português em 62, essa canção que a gente ouviu agora, um trechinho é de 59, em 62 ela tem uma versão brasileira. Coloca ali, por favor, aquele que eu coloquei ali, João, tem um linkzinho antes dos anos 60, mas tem um linkzinho ali, eu botei assim, começou como Johnny Johnson. Não está abrindo. Tem assim, ó, não está abrindo? Não, ele está abaixo dessa que nós tocamos um trecho agora. Isso, assim, versão Brazuca em 62, não está tocando? Versão Brazuca em 62, fulano de tal, cantando com o nome de Johnny Johnson. Isso. Não está tocando? Não está. Não abre. Puxa, tá, mas tudo bem. A gente, o bravo que esses links, né, às vezes por direitos autorais são retirados. A gente chegou a tocar uma outra vez isso aí. Pois, então vou ter que deixar, só citar então, mas a versão brasileira dessa canção que eu já ouvi um trechinho agora, I Play the Part of a Fool, foi feita por um cara chamado Johnny Johnson, que na verdade era quem? Sérgio Reis. O Sérgio Reis atacando de rocker, né, na época da Jovem Guarda. Então ele fez uma versão em português dessa canção, I Play the Part of a Fool. Então, querido, vamos, por favor, para os anos 60, podemos, por favor? Não, porque nós não temos os anos 60, nós só temos os anos 70. Não, querido, não. Eu te mandei um link aí. Não mandou. Ele vai direto, depois tá. O Johnson pro 70. Assim, então, atrapalhada minha, eu peço excusas. Eu vou fazer o seguinte, João, se não for abuso, eu vou te Vou te mandar em um minuto. Vamos embromar um pouquinho aqui. Vamos. Deve ter sido atrapalhada minha. Para variar, eu sou uma anta mesmo. Não, você não está sozinho. Você não está sozinho, nós somos. Não, no meu nível, sim. No meu nível, eu tô. Tu está sendo querido, mas no meu nível, eu tô. Aqui, ó, querido. Eu mandei aí de novo aí. É, você fala no meu nível, não, não sei o quê, pereré. Você já teve a capacidade de travar uma televisão? Não. Tá, peraí, mas é com antena, com aquelas com antena? Não, você simplesmente... Isso aí eu já fiz. Uma Smart TV eu travei. Eu precisei da assistência técnica. Não leva mal, cara. Desculpa, querido. Não leva mal, querido. Mas Smart TV, pra mim, na minha opinião, se me tirar a pessoa, quando comprasse, teria que fazer um curso no Senac. É, eu por isso. Eu não entendo nada. Tá. Eu não entendo nada. Eu sou pior do que você. E aí, João, vê se abre. Já, aí, já chegou. Já abriu. Tá, anos 60, então. Nós vamos pros anos 60. O Marco Antônio, não fica nervoso. 69, eu tô com ataque cardíaco. Não, não fica, porque você tá com a... Você tá com a costela ruim, tá? Então, cuida da sua costela. Vamos lá. Adoro esse grupo. Ah, que legal. Adoro esse grupo. Pô, que legal. Ó, o link, gente, tinha formado ali na hora da entrevista, que ia ter um certo link, né? É que esse grupo é um grupo belga. Né? Não, o histórico de grupos belga cantando em inglês que fizeram sucesso fora da Bélgica não é grande. Então, eu tentei fazer um link, já que, né, o personagem Tantan, né, agora não é mais Tintinha, é belga. Isso. É, a gente está nos anos 60, como o João Mendes falou. O nome desse grupo, Wallace, W-A-L-L-A-C-E, Connection. Wallace Connection. Essa canção de 69, Baby I Don't Mind. Seria, querida, eu não estou nem aí, eu não me importo. O maior hit do grupo, dá para dizer que mundialmente mesmo só teve um hit, que foi enorme, é um grupo uma canção chamada Daydream, ou seja, tipo assim, sonhar acordado, seria assim, que é de 68, a gente vai ouvir um trecho daqui a pouco. Mas o que eu posso falar desse grupo belga? Esse grupo durou de 68 até 71. Os integrantes haviam feito parte de outros grupos populares na área de Bruxelas. Um dos grupos era a Sylvester's Team e o outro era a 16th Century. Os integrantes, Sylvain Van Olm, era vocalista e guitarrista, o Raymond Vincent, ou Raymond Vincent, tocava violino, faz uns 2 anos que ele faleceu, o Jacques Namot, violoncelista e faleceu há cerca de uns 8 anos, o Marc Herouet, tecladista, o Christian Jansen, baixista, e o Fred Newland, que é um baterista, e faleceu, e também fazia vocais, né, e morreu faz uns 12 anos. Esse grupo, assim, idolatrado nos anos 60, nos 70, na Bélgica, era tipo assim, olha o filho pródigo, sabe, o cara que saiu da terrinha e fez muito sucesso. O nome do grupo até foi tirado de um museu londrino, que existe desde 1897, e era um dos mais celebrados museus da Inglaterra na década de 60. Era ao lado da gravadora EMI, né? EMI. EMI. Então, esse grupo, então, basicamente, tem uma pegada desde folk music com pop rock, com um pouquinho de rock sinfônico, muito uso em várias canções de cordas e flautas. Essa canção que a gente vai ouvir agora, que foi um trecho, a gente vai ouvir um trecho, que foi uma sucessão mundial deles, foi hit na Grécia, Malta, Itália, Noruega, Islândia, Ilha da Madeira e Açores. Só que, por incrível que pareça, apesar de ser em inglês, não estourou em países de língua inglesa. Né? E olha que eles fizeram meio com pensando no mercado de língua inglesa. Mas, João, toca aí um pouquinho, por favor, de Daydream, 78. E tem um detalhe, né? Dois deles tinham formação clássica, né? Totalmente formação Vieram da escorta, da Orquestra Filarmônica da Bélgica. Exatamente. E a coisa era levada a sério. A gente vai ver, né? Essa Daydream foi um mega hit. É uma canção que tem Vorogodó. Vamos lá, saca? Tem todo. I'm Isso é fantástico, viu? João, eu acho que eu sou paranormal, sabe por quê? Uhum. Falando sério, começou a tocar a música, eu pensei, essa o João vai deixar tocar até o final. É, porque você me conhece bem, né? Não, pois é, essa canção fez um sucesso estrondoso e ainda acho bizarro, né? O cara faz o lance inglês para vencer o mercado americano e o mercado canadense e a Ilha da Madeira, Açores, de todos esses países que eu citei e no, nos Estados Unidos mesmo e no, no Canadá não foi, não fez sucesso. Mas, assim, ó, querido, eu te passei ali, se não for abuso, eu te passei um linkzinho agora, tá? Vê se esse toca aí, por favor. Peraí, senão, eu mandei pra você... Mesmo, tá? Isso, bem no final de tudo aí. E eu mandei pra você uma mensagem aí. É, que lindo tá isso. Que até, eu mandei pelo Messenger também. Tá. Que até o Mr. Nobody eu consegui entender. Dali pra frente, nada. Porque eu não sei, eu não sei que diabo de língua é essa. Não tenho a mínima ideia de que língua seja, tá? Eu acho, pelo C cedilha no começo da palavra, sem mentira, eu acho que é tipo alguma coisa a ver com, sabe o quê? Com Turquia. Não sei, eu dá uma olhada, vê se você consegue descobrir. Tá. Vamos lá. Não, não entendi nada, mas vê se toca, por favor, o link que eu te mandei aí, querido. Vamos lá. Por abre favor. Lá, Rogério. Tá. Pessoal, por que coloquei essa aí? Essa aí que é a canção que a gente não estava conseguindo abrir antes, o link, que é do Johnny Johnson, também conhecido como Sérgio Reis. E é uma versão daquela que a gente ouviu no começo do programa, que foi a canção que fez uma canção que fez bastante sucesso do primeiro grupo que a gente tocou, né? Eu tô ficando caduco, viu, João? Falando sério, é brincadeira. O primeiro aqui. É, isso, isso. Ri bastante, sacana. Tá, eu vou me lembrar, Peraí, eu não tô colando. Tá, Bellow Kings, desculpa, a gente, né, tô com Bellow Kings. She's real cool, João rindo aí pra variar, pra me sacanear. E eu tremendo nas bases. Isso. E daí, quando foi pra. A gente tocou a canção de 59 que fez o sucesso dele, I Play the Part of a Fool, ou seja, eu fiz o papel de bobo. E daí eu tinha falado, ah, pois é, essa canção até teve uma versão em português, o Sérgio Reis, quando ele estava usando o nome americano no início do rock, da era do rock and roll nacional. E foi essa aí. E legal, sabe o que é, João? Que normalmente sabe que as traduções, as versões não tem nada a ver, e essa tem. Essa, né? Tem. Essa tem, ele. Exatamente, essa tem. Normalmente não tem absolutamente nada a ver, né? Eu me lembro, tava ouvindo uma versão daquela maravilha do Começar de Novo, do Ivan Lins, e a Barbra Streisand fez uma versão. Eu não tô te mentindo, João. É sobre. Sabe sobre o que é a letra do em inglês do Começar de Novo? É sobre uma ilha com frutas, muita coisa tropical, tem abacaxi, tem manga, tem arara voando, tem tudo. Não tem nada a ver com Começar de Novo. Eu achei até que ia ser, né? Starting Over, né? Que é começando de novo. Não, nada. Pegaram, né? Compraram os direitos, pegaram o arranjo ali e fizeram um troço sobre tropical. É sobre uma ilha, um troço assim. Então, João, por favor, anos 70, vamos adentrar aí, João? Eu quero depois o nome dessa música. Vamos lá, Rogério. In the sky, so much brighter when you go by, unaware, baby, that I'm in love with you. Your lips have never been kissed, I can give you all the love you made. There's a pretty little flower, springtime, I'd be the one to make you mine. So here's to you, my love. Marco Antônio. Ai, já tô com medo. Tá, a gente, assim, já está nos anos 70, tá? O nome desse grupo é The Dooleys. D de Davi, O-O-L-E-Y-S. É um grupo do Reino Unido. Não é conhecido no Brasil, mas essa canção já, bravo que são duas, né, que vão dar pano, como é que pode dizer assim, pra manga, né, pro João aí, que adora, né, convenientemente, a memória dele. Ele tem uns lapsos, assim, um troço até, eu não sei, parece que até foi em médico e tudo mais, e o médico disse, eu não sei, parece meio inconveniente esse lapso de memória. Né? Sempre quando a letra, obviamente, ou pelo menos o título, né, o cara lendo, ele vai ficar assim meio constrangido, como se estivesse fazendo uma declaração de amor babada, alguma coisa assim, o João esquece do inglês dele, e daí ele pede. Então, essa aqui é até meio light, mas essa aqui é One Kiss Away, que a gente ouviu. Ou seja, ele tá medindo como distância, tipo assim, vamos dizer assim, estamos a 1 quilômetro de distância, estamos a 1 beijo de distância. Agora, a outra é boa questão. Também, hein? A outra música dele é boa. A outra música também tem uma... Pois é. A outra de daqui a pouco, essa é mais... Eu tô até gaguejando, cara. Essa é meio mais, assim, descarada, no caso, o João perguntando. Marco, o que quer dizer a música? A próxima que a gente vai ouvir é Think I'm Gonna Fall In Love With You. Eu tô suspeitando que eu vou cair de amores, eu vou me apaixonar por você. Fala isso, ri. Isso mesmo. É brincadeira. 4 anos na rádio. E ainda me dá medo. Sempre. É inacreditável. E a gargalhada Vincent Price do Thriller. Do brasileiro. Pois é. Gente, aqui um pouco do... Ai, brincadeira, cara. Pô, que vida de cão. Vida cão, João. Vida de cadela, vida cão. Esse grupo, gente, é uma espécie, sem mentira, de família do Remy de verdade, tá? Com meio com aba. Tá? Esse grupo aí contou originalmente com 6 pessoas da mesma família, da família Dooley, entre os 8 integrantes. Né? A banda começou em Ilford, na parte leste de Londres, e originalmente James, John, Anne, Kathy, Frank e Alan Dooley. Mais um baixista, Robert Walsh, que não era da família, mas era marido de uma delas, e o baterista Alan Bogan, também era da família. O problema no início é que em 1967, 3 dos integrantes da família ali não eram maiores de idade. Então eles tinham alta dificuldade de se apresentar em pubs, em locais onde serviam bebida alcoólica, né? E tinham várias vezes até que entrar escondido e sair escondido com medo de o local, o estabelecimento ser fechado, né? Porque eles estavam se apresentando no local onde o pessoal estava enchendo a cara. A primeira canção oferecida a eles, Hand Across the Sea, por exemplo, teve sucesso mediano no Festival de Música Britânico, na voz da Olivia Newton-John. E depois eles gravaram e não fez muito sucesso. Eles venderam cerca de 3 milhões de discos na Rússia. Tem até trabalho deles só lançado lá, isso no começo dos anos 70. Chegaram ao topo das paradas de sucesso britânicas. Dá para dizer que o Dooley's foi o grupo familiar inglês de maior popularidade nos anos 70 e 80. No Reino Unido, tendo 3 canções entre as top 10 nas paradas. O grupo durou com certa mudança de integrantes até o comecinho da década de 90, mas eles já tinham realmente perdido tipo assim, o trem. Tanto que hoje em dia já teve alguns programas até no Reino Unido, João, sobre onde é que foi parar tal pessoa, né? E acharam 2 integrantes são empresários. Então o pessoal, não, o grupo realmente não existe mais. Mas eles tinham essa pegada bem bubblegum, né? Essa pegada assim, bem pré-adolescente, músicas super amorosas, amáveis, bem lance para a família, né? Para o pai e a mãe poder levar o filho, os filhos pequenos, sem se preocupar que daqui a pouco tem um lance de malícia ou não. Tem canções deles até, essa eu não acho muito um bom exemplo de parecido com ABBA, mas tem canções deles que são assim descaradamente aquela pegada do ABBA. Esse grupo pode ser escutado na sonora de um filme que volta e meia eu cito aqui. Tem acho que os 2 filmes que a gente, que por acaso, quando vou citar, primeiro nos anos 70 canções, e vou citar, tá na trilha sonora de tal filme, acho que os 2 que eu mais cito é o American Graffiti, Loucura de Verão, e esse que é o The Bitch, que em português era o Garanhão e a Prostituta, que é um drama inglês disco, estrelado e cofinanciado pela John Collins. Tá? É com ela e o italiano Antonio Cantafora, que até por sinal meu amigo no Face. O Cantafora até filmou, um ator, foi galã nos anos 70 nos Estados Unidos, foi imitador do Terence Hill, fez vários filmes no mesmo estilo, e ele até filmou o longa Gabriela em Paraty com Mastroianni e a Sônia Braga. Então, quer dizer, no filme Garanhão e Prostituta tem The Bitch, tem canção do The Dooley's, porque eles tiveram essa pegada também, em várias canções, essa pegada pop disco, né, muito forte nos anos 70. João, por favor, a canção aquela que eu fiquei gostando de falar, por favor. Depois eu falo de novo o título, porque eu não me mereço mesmo. Você não se merece, Marco Antônio? Vamos lá. Por favor, João. On that hot crowded floor, and from that moment, baby, I knew it. You looked like no one that I'd ever. seem to fall. With every step you put me through here. And when I held you, I thought I could resist. Thought I was strong. Yes, I was strong. Cause when I try to say forget, girl, and walk away, I just can't do it. Cause I think I'm gonna fall in love with you. Oh, baby, I think I'm gonna fall, oh, yes, I do. I think I'm gonna fall in love with you. I never wanted to, but then, whoa, whoa, baby, I think I'm gonna fall in love with you. Whoa, whoa, I think I'm gonna fall, yes I do. I think I'm gonna fall in love with you. Here comes that feeling once again. Girls, I've really been around. One night of love and then I forget 'em. Each time a different one, another hand me down. Like a fool, I never knew better. Cause when I hold you, you really touch my heart. There's something I feel that's gotta be real. Now day by day I find you're ever on my mind. I just can't help it. And I think I'm gonna fall in love with you. Oh, baby, I think I'm gonna fall, yes, I do. Think I'm gonna fall in love with you. I never wanted to, but then, oh, baby, I think I'm gonna fall in love with you. Muito obrigado, Marco Antônio. Essa vai para a programação da Showtime. Dá para nós. Essa aí faz sentido ter feito total sucesso. Eu gosto bastante da primeira também, sim, mas essa aí é maravilhosa. Sim, né? sim. Maravilhosa. Vai para a programação Showtime. Maravilha, maravilha. Já tô... Então, gente, acho que a gente pode... Ah, perdão, João. Perdão, tem um certo delay aqui entre minha voz e tudo. Tem, mas eu quero tocar um trechinho aqui para você, já que você fala tanto. Por favor, Rogério. Esse é o verdadeiro Vincent Price. Isso, esse é o verdadeiro... Vamos, eu vou dizer para você. Só aqui, João, antes de tocar, só dizer uma coisinha. É. Ele morreu super confortável, mas ele era conhecido, ele fazia praticamente de tudo, sim, né? Que oferecesse e pagasse. Sabe supostamente o que ele fazia direto em produções? Você não vai acreditar. Ele pegava o per diem, né? Obviamente a grana que ele ganhava por dia para filmar, pra ficar num hotel 5 estrelas, ficava, tipo assim, em pensão ou em hotel 2 estrelas e investia em arte. É, então, mesmo? Eu cheguei com, eu conversei com um cineasta chamado Jeff Burr há uns meses atrás, que o cara, quando tinha 20 e poucos anos, dirigiu um filme de terror que contou com a participação do Vincent Price, um filme de terror baratinho, e ele disse que a casa do cara, sem mentira, assim, é na Califórnia, dos grandes colecionadores de arte. Era o Vincent Price, ou seja, tá bom, me dá o meu per diem aí. O cara ia para um hotelzinho bem, bem vagabundo e investia em quadros e esculturas. É, bacana e isso. Essa aqui é fantástica dele, ó. Olha lá, abre aí, Rogério. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. I'm gonna do it tonight. Whosoever shall be found without the soul. Oh, darling. Oh, yeah. 40,000 years and grieving. For no mere mortal can resist. Isso vai te acompanhar, Marco Antônio. Não, não, não, é brincadeira. Isso aí, Kate Bush e a minha. Eu recebi uma visita noturna do Gene Simmons vestido de demônio com a Grace Jones só pra deixar pesadelo pro resto. João Alckmin. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, é que eu recebi uma costela minha que eu não posso rir muito, eu fico fazendo eu rir. Vamos tocar a música, vai. Marco Antônio Santos Freitas. É, a gente tá nos anos 80, né? Não deu tempo de falar, eu tava ocupado, sentindo dor na minha costela, porque eu tava rindo com as gargalhadas do João. Inclusive, o João se dá o trabalho não só dele gargalhar, como eu fiz uma referência ao Vicente Paes, ele vai lá, cavoca, coloca no ponto. O lance dele é esse, né? É, falando sério, lance, se um dia eu escrever pra ele, bah, João, nem sabe, ontem me urinei todo na cama, pensando nisso, eu tenho certeza que ele vai estar caminhando, ele vai passar a semana toda indo pra rádio, caminhando um certo dos 6 centímetros acima do solo. Ele vai, ele já fala, tem aquela piada, já que fala ali do, e for inimigo dele, vai ter que caminhar sobre as águas, ele vai ter que caminhar sobre o solo, gente, sobre, não, não em cima do solo, sobre o solo, tá? A gente, ai, ai, João. Não, é verdade. Lá no meu Face está. Quem quiser ser meu amigo, o mínimo que espere é que saiba caminhar sob as águas. Pois é. E agora, e eu, né, quando ele me assusta, assim, eu noto que ele fica quase planando. Né? A gente está nos anos 80, a gente está em 1983, esse grupo é The Romantics. Eu adoro essa canção, não fez sucesso algum. Rhythm Romance. Né, romance e ritmo tem a ver, ele está falando sobre quando a paixão chega, né, os corpos se juntam, se movem no mesmo ritmo. Né. Essa canção é de 85, né, um dos maiores sucessos desse grupo foi What I Like About You, que quer dizer, né, o que eu gosto em ti, o que eu gosto de ti, que é uma canção de 83, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco. Esse grupo realmente estourou nos anos 80, o grupo começou em 77, é um grupo de pop rock, depois com um pouco uma pegada new wave. Eles começaram na cidade de Detroit, no Michigan, né, que foi já a capital, né, da indústria automobilística lá nos Estados Unidos. O grupo começou em 77, mas eles realmente estouraram nos anos 80. Eles se apresentam até hoje. Fizeram muito sucesso na Holanda, Alemanha, Canadá, África do Sul, Austrália e Chile. Proporcionalmente mais sucesso nesses países do que nos Estados Unidos. Eles acabaram até tempos depois processaram os criadores daquele game Guitar Hero lá por 2007, alegando que não tinham ganho suficiente pelo uso da canção, mas só que acabaram na justiça perdendo. A banda pode ser ouvida em trilhas sonoras de filmes como Missing in Action, que era aquele Braddock Super Comando com Chuck Norris, Riquinho Rico, aquele com Macaulay Culkin, baseado nos quadrinhos, Gente Grande, Gente Grande 2, esses dois são com o Adam Sandler, e produzidos pelo Adam Sandler também, e na série de TV Ray Donovan, Stranger Things e o Jovem Sheldon. Então, João, por favor, canção de 83, What I Like About You, por favor. Agora eles são muito caras de pau, né? Eles põem na capa do disco And the Older Romantic Hits. Outros hits românticos. Se essa é romântica, hein, meu? Pois é, tem canção deles que não fez sucesso, tô falando sério, que lembra até um pouquinho das mais embaladas do Kiss. Não no sentido de hard rock, mas as mais bem rock and roll, assim, mais clássicas. Uh-huh. Assim, tipo uma pegada meio Detroit Rock City. Mas... apesar de serem definidos como uma banda, né, pop com new wave, a gente vê que tem uma pegada até de leve punk. Tem. Dá pra ver. Mas, Bajo, tô falando sério, eu vou ter que tomar um remédio aqui agora. Tô falando sério, cara, sacana, sério, cara. Falando sério mesmo. Um bravo jeito que eu falo isso e as pessoas já me escreveram, já disseram o seguinte. Marco, tu reclama, mas dá pra ver que tu reclama meio rindo. Deu, como se tu não tá vendo a minha cara? Dá pra ver pelo tom de voz. Mas dá mesmo. E pra ver isso, tá? Ô, João, assim, ó, na terça, então, o Marco de hoje, na segunda, eu só vou poder ficar até às 7. Tá bom. Depois eu tenho uma aula, tá? De inglês. Mas, querido, assim, ó, gente, obrigado pela audiência, muito obrigado. E a gente se vê, então, a gente se fala na semana que vem, na segunda, no nosso lounge. Zinho, e na terça-feira no mais um Marco de Hoje. Muito obrigado. Beijo, Marquinho. Até segunda, querido. Tchau. Até mais. Fiquem bem, gente. Tchau. Valeu. Já foi. Vambora. Ah, o Marcelinho está colocando a música aí? Não. O que foi? Agora sim, vamos lá. Vamos embora. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinez. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E comigo, Rogério Tibério, que estará de volta amanhã às 8 horas da manhã. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.